Mantenha presente proa, limitado pelo localizador. Mantenha presente proa, limitado pelo LOC, azul 4235. 4235, prossiga descida para 3.000 pés. 3.000, azul 4235. Desça para 3.000 pés na 3198. 3.015, 98. Recusamento, prossiga direto e descer, mantendo ainda 1.000 pés e, quando possível, chamado para o pouso. Quando ir descer para o 5 da próxima, eu vou até que esteja presente, mantendo 1.000 pés ainda. Confirmando, 15 da próxima, 1.3, 1.5. Em mais 25 minutos. Nossa, correção aqui. Correção. Azul 4235, redução 1809-180. 180, 4235. 3198, para o sequenciamento, vetor, curva à esquerda para o 020, limite localizador. Esquerda 020, limitado localizador, 3198. Prossiga, Mike Serra Golf. Tem equipamento, Mike Serra Golf. O Mike Serra Golf confirma o tipo da aeronave. November Tango Whisky. Poderia confirmar na radial e quantas milhas se afasta do Voyager Salvador? O 4235, desça para 2.000 pés e aguarde para prosseguir na proa de duna. 2.000 pés aguardando duna, azul 4235. Quente, só confirmando 1.000 pés, confirme. É com o Zulu 9, prossiga ao 085, reporte atingindo e estamos aguardando o estimado de pouso. Coordenação Sierra, Zulu Juliette Sierra. Agora. Só confirmando, está no pátio 5 ou pátio 4? Direita, 2 horas, a nave a 8 milhas, passando 3.500, um eco 190 e já está reassumindo na proa de duna. Gente, 3198, foi mesmo esquerdo, nosso limite localizador, confirma? Afirmativo, limite localizador e se tiver condições, inicie redução para 1.809. Reduzindo, 3198. Oi, LS, o gol 1260. Foram 260, complete a aproximação, torre 18.62. 18.6, gol no 260. Tenta. 1.260, pouso autorizado no 0, vento no 50 graus, 089, altímetro no 0 no 5. A 3198, reassuma a navegação proa de duna, mantendo ainda 3.000 pés. Mantendo 3.000 na proa de duna, 3198. 360, passando Simbra, baixar a travada. No 260, pulo autorizado no 0, vento no 50 graus, 08 nós, altímetro no 0 no 5. 7 livre, pouso não no 0, gol 260. Quase TAP Duna, eco, eco. Informação Lima, autorização para Guarulhos. Nível 340. 198, prossiga para 2.000 pés, TAM 3198. 3198 para 2.000. Oh, foi o? TAM 3621. Guarulhos, sim, já copiado o 3, já autorizado 34, só um minuto, cópia 3621. Tá aguardando a cópia, tá 3621. Prepare a Dael. Dael, Leda e após vai ser Bidev. Dael, Leda, direto Bidev, tá 3620. Tá 3621. Mike Serra Golf, informa o tráfego, posição de 12 horas, voz 320, passando 2, 3 mil pés para 2 mil pés. Tingindo no 50, 732. No 738, foi de TAP, desce ao 060. 060, agora 738, na proa de TAP. Bravo, eco, eco, desça para 2 mil pés, o ajuste 1-0, 1-5, reporte estabilizado em LS. Para 2 mil, ajuste 1-0, 1-5, repa atrás estabilizado, bravo, eco, eco. Eco do novembro, estimado, confirme. Se não estiver lá aqui, senhor, passo estimado, só estante. Sem problema. Colo 728, Projetap, desça para 05050. 050, Projetap, no 738. 3198, estabilizado. Localizador, sim, aguardando o blast. O 3198, completa a aproximação. Chame torre 18, meia dúzia, bom pouso. 18, meia grau. Gol no 2600. Torre Salvador, 3198. Da 3198, número 2. Número 3198. Torre Salvador, azul 4235, passou externo, baixado travado. Colo 983, decolagem autorizada no 0, passando 4 0. Autorizada decolagem para o colo 983, está agilizado. Azul 4235, continua a aproximação, agora fica livre, está no Boeing da Gol, está na rolagem da 1-0. Vai dando pista livre, azul 4235. Chame torre 18612 para ingressar no circuito. Peruísque 50, controle 199.8, aciona 5556. Autorizado 340 para Guarulhos, a rota... É, a saída da El com a transição Leda e após Leda, direto Bidev. É por isso que o 50, decola da 1-0 com curva à direita, controle 19-8 e o transponder 5556, TAM 3621. TAM 3621, cotejamento correto, chame pronto na posição meia dúzia para pushback acionamento. Chama pronto na posição meia dúzia para pushback acionamento, 3621. Pelo Juliette Serra, estamos coordenando com o Centro Recife, aguarde por gentileza. Não. 19893, informa o Clareza 2. Afirmativo. Apenas para voo de cheque. Estará sujeito ao tráfego, então voo local, circuito de tráfego na pista 1-7, controle opera em 1-9.8, a torre 1-8.6, aciona 0-1-1-7 no transponder, Yankee Serra Serra. Valeu, gol 983. É, confirme, gol no 983. Afirma. É, confirma o código para responder gol no 983. Só um minutinho. Estou confirmando novamente, parte 4 ou parte da base? Sente para acionamento, táxi e decolagem, torre transfere 1-9.6, ajuste no 0 no 5, Yankee Serra Serra. 7. 7, mais largo. Controle, desculpa, Gol 93 estacionado 5545. Agora sim, Gol 93 passando 3500, suba ao 360 conforme a autorização. 360, 93. 319, obrigado. 3198, pouso autorizado no zero, vento 140 graus, 109. Confirme que agora melhorou a transmissão. Permanece o mesmo chiado de fundo. Livre e pouso 3198. Afirmativo. Para de esquerda, 18 milhas para Mari. Bom dia, Lima, Papa Golf, vai descer ao nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, Lima, Papa Golf. Controle, Mike Eco Vitor, 20 milhas, centro da Lima. O Mike Eco Vitor, confirme pessoas a bordo, Mike Eco Vitor. 02. 02, copiado, pelo farol de Itapuã e reportando para a descida. Pelo farol de Itapuã, reportará para a descida, Vitor. O Lima Papa Golf estaria livre de velocidade? O Lima Papa Golf fica a critério a velocidade. Papa Golf. Livre acionamento. E é que você acerta, no Bravo Eco Eco, passa Duna, estabilizado no lock. Bravo Eco Eco, complete aproximação, torre 18-6. 18-6, grato, bravo Eco Eco. Via Juliette, azul 4235. Ingressa via Juliette para 08, azul 4235. Juliette 08, 4235. Papapá, bravo Eco Eco, continua aproximação, guarda autorização de pouso. Confirmando, é pousar na 1-0? Afirmativo. Sim. 3198, solo 02, Libral 219. Libral 219. Tinha o nome do pés, confia? Gente, então autorizado Salvador-Salvador, sobrevoo centro histórico, 500 pés, decola da 17, na linha do litoral sul. Controle 119.8, aciona 0121 no transponder. Tango Índia Bravo. 500 pés, 17, litoral sul, corredor axé, 109.8 ao controle, 0121 no transponder, Tango Índia Bravo. Confirme POB? POB 04 a bordo, senhor. 04 a bordo, pátio 4, confirmando, para acionamento táxi, decolagem, transfere torre 118, decimal meia dúzia, bom voo, Tango Índia Bravo. 118, chamará, Tango Índia Bravo. 3, 198, livrando. 07, vem um prato, marcador externo pela 90, mais que Serra Golf. Ufa. Torre, bravo, Eco Eco, propõe a BF cancelamento e segue para 17. Serra Golf, espera sobre a rotatória, 1 no meu pé. Ufa. Papapá, bravo, Eco Eco, ciente, faça uma base pela direita para 17. Ciente, base pela direita da 17, bravo, Eco Eco. Transmissão foi sobremodulada, não copiei. Bravo Eco Eco, ingresso na base pela direita da 17. Informação, o Bravo Eco Eco tem um tráfego na curtíssima final da 10, Charlie 150. Ciente, Bravo Eco Eco. Afirmativo, tem pouso autorizado na 17, Índia November Alpha, vento 130 graus, 109. Correção, Índia Bravo. Tá pronto o acionamento? Vai para acionar, Felipe. Estacionamento, chame táxi. Agora é pronto, Bravo. Autorizado, Ian, que você reporta na Papa, na Oscar. A Vepeco de base para a final da 17. Ciente, bravo, Eco Eco, aguarda para salir. Ah, aguardando. Uber Alfa, solo 04, libere a esquerda na Quebec, faça backtrack e aguarde. Autorizado na 1-7, bravo, eco-eco. Da Juliette, 3198. São 3198, ingressa via Índia para 03. Via Índia para 03. Serra Serra, autorizado, vou confirmando, é pouso em Veracruz ou é para o local? Aguardando transferência. Tudo bem, vou em Veracruz e volta para Salvador. Então vai decolar com 500 pés, 17 curva direita via litoral. 3.000, mais Serra Golf. Mais Serra Golf, final na 7 autorizado. Golf. Circuito para ingressar no circuito, torre 18.612. 18.6. Lima, Papa Golf, 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, reportagem estabilizado, Papa Golf. Justo no 015, Lima, Papa Golf. No 015, Papa Golf. Estabilizado, gol no 5, no 738. Pelo 738, complete aproximação, torre 18.6. 18.6. 45, bravo, eu peço. Bravo, é o Índia November Alpha tem condições de ingressar na 1-7 e prosseguir agilizando para o Pote 4? 20. O Yankee Serra Serra decola da grama, área da gramada, Ventuno 30 graus, 109. November, mantendo 085, já tem a chamada? Afirmo, senhor. 05 da próxima, permanece. 05 da próxima, 1405, copiado. Segunda Bravo, está acionado, conta aí, soltar. Mike Serra Golf, 360, curva pela esquerda. Novo, 360 pela esquerda, Mike Serra Golf. Mike, é convite para o Capô. Yankee Serra Serra, tem um helicóptero no farol de Itapuã, 500 pés, é com o Charlie 35. Reporta visual com o tráfego. Já visual com o tráfego, vai manter separação. Mike, é com o Victor, tá visual com a esquina decolando da 1-7, vai ser no farol de Itapuã? Negativo, vai ficar atento. Reporta visual, Mike, é com o Victor. Agora visual. Muito abraço, tá acionado, pronto, já. Então, muito abraço, aguarde pro táxi, tem um tráfego ingressando na 1-0. Pátio, vamos lá. Vamos, Bravo, vai aguardar. 1-7-3-8, pouso autorizado 1-0. Ventou no 3-0 graus, 1-0-9. Ele pôs gol. Mike, a convite tá visual? Negativo. Alô, Salvador? Tá 3621 no portão, 612 para pushback e acionamento. 612 autorizado, chama para o táxi, tá 3621. Chama para o táxi, tá 3621. Serra Serra já superou o tráfego, controle 199.8. 199.8 até a volta. O Mike Covito já superou o tráfego. Está autorizado prosseguir para cruzar a final da 1-0. Está visual com o bug na final? Afirmativo. Autorizado prosseguir para gerar base pela direita para 1-7. Mike Covito. Autorizado, fica direito 1-7. Serra Serra, prossiga. Siga no corredor Axé, reporte. Qual a intenção para o voo? Yankee Serra Serra? A intenção é realizar o voo de check em Veracruz, mantendo a sua escuta e posteriormente retornando a Salvador. Confirmando, está visual aí com o aeródromo, o tráfego no farol de Itapuã, o helicóptero Mike Acuita. Afirmativo, já superou o tráfego, já na proa de Piatã no momento, 500 pés. Copiado, então mantenha aí o corredor Axé e reporte fora da barra, o Yankee Serra Serra. Serra. Recepção final da 197, é o Mike Serra Golfo. Tá rodeado de urubus. Afirmativo, Mike Serra Golfo, prossiga para o final 197. Com o Vitor autorizado o cruzamento da final da 190, nós mantemos o setor norte sobre o voo sobre o Salvador Norte, próximo. Eu tenho tráfego já na final da 197, o Patinho Vitor é o número 2. Ok, vai manter sobre o voo no setor norte, aguardando o número 2, Vitor. Mike Serra Golfo, informação de tráfego, é puxar de 35, vai prosseguir no setor norte, vai prosseguir com o número 2 para pouso. Golfo. Retorno de Abrava. Prossiga. Analise, parada pronto. Decola da área gravada? Pode ser, já autorizado. Autorizado, vento no 20 graus, 059, para mim de Abrava. Está iniciando. Sinal 3000, trem baixar travado, Mike Serra Golfo. Afirmativo, Mike Serra Golfo, autorizado no 7, vento no 20 graus, 059. Golfo. No 732, solo 110, litoral 919. 919, 732. Solo boa, agora no 732, quebrou. Bruno 738, bom dia. Táxi via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, onde é Juliette, 732. 198, chamará, Caritano. Olha, o Papa Romeu Tony de Abraão. Lima, Papa Golf, complete aproximação, torre 1862, Vomposo. 1862, grato, trabalho. Então, Índia Bravo, controle, prossiga. Decolou de Salvador, vai com o Pro do Farol da Barra, corredor Axé, corredor, no corredor Axé até o Farol da Barra, centro histórico, e retorna para Salvador. Vai até o Farol da Barra e após retorno? Farol da Barra, centro histórico e retorna. Copiado, Tango de Bravo, mantém 500 pés pelo corredor Axé e mantém a escuta permanente do controle. Na tua permanente, Tango de Bravo. Controle Salvador, bom dia, papapá, Charlie Sangue 1, vai liberando 160 para 150. Bom dia, Charlie Sangue Uniforme, desce ao 050, a chegada é a Mari. Descendo para o 050, na chegada a Mari, por gentileza, via a esquerda, velocidade de aproar, ITAP. Autorizado para o ITAP, descendo ao 50, Tango, Charlie Tango Uniforme. Pro ITAP, descendo para o 050, pode sair. Convite final no 7. Aguarda a pista livre. Confirmando, faz a pouso pairado sobre a cabeceira no 7, vento no 20 graus, 109, marque a convite. Pouso pairado não no 7. Mike Serra Golfo, qual pátio? Pátio 4? Back track, pátio 4. Mike Serra Golfo, tenta marque a convite que vai livrar no pátio 4 também. Oscar. 203 a bordo, alternando com fins 4 e 13. 621, no atento para o Boeing da Gol, ingressando no 05. Táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 118, decimal 62, ajuste no 0, no 5, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera no 0, chama a torre 186, avisou com o Boeing da Gol. 3621. O Tango de Bravo informa o helicóptero da polícia, mantendo 500 pés nas suas cidades, aí do Tavés de Pituaçu. Avisar o começo aqui, vou manter a separação. Tango de Bravo aqui. Guardião 01, mantenha-se visual com a aeronave anteriormente formada e para ingressar no circuito, torre 186. Mike, autorização Recife. Meia. Já ando com a mensagem, transfere para a torre 118, telefonaria, Guardião 01. Vitor Indujet, procedente de Cairo Lourenço, informa pessoas a bordo. 0, aguarde para a cópia. Aguardando, gol. Salve, Salvador, Mike Serra Golfo. O Pro de Paris está presente para ingressar no Interlagos. decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 199.8, aciona 0137 no transponder. Sente no meio pé, Morro de São Paulo, 0137 no transponder, mais terra, gol, chamador e coração. Confirme o POB? Único. Único, confirmando parte da bata. Autorizado cruzar o campo para o setor norte. Estimativa retaguarda do tráfego da 190, então autorizado cruzamento do campo e guarde transferência de comunicação, guarde 101. Assistente do tráfego na 190 e autorizado o cruzamento do eixo da 190 para o campo norte. Gente. Até através de Veracruz para a coordenação com o tráfego essencial, positivo? Positivo, após retorna para o controle de Salvador. Afirmativo, assim que passar Veracruz retorna esse controle. Copia o gol 260. Autorizado Recife nível 390 pela Upper Whisky 58. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 199.8, aciona 5007 no transponder. O gol no 260 está autorizado 390 para Recife, Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 198 é o controle. 5007, transponde gol no 260. Aterramento correto, chame-me pronto no 04, gol 1260. Camará, gol 1260. 10, TAM 3621. 3621, ali mantém 10. Ali mantém 10, TAM 3621. Sua de TAP, em etapa vai ingressar na chegada Mari. Bravo Alfa. Bravo Alfa, ciente, senhor. A gente vai cancelar, ok? Muito obrigado aí pela disponibilidade aí, mas nós vamos cancelar e vamos prosseguir para o zona, então. Controle 119, décima 8. Samara, contando 119, décima 8, Guardião Zerona. Lima, Papa Golf, bom dia, táxi Alfa, Quilo para o Pátio 3. Alfa, Quilo 3. Estamos zero, tá 3621. November, Oscar, Romeu, pouso diretamente no Pátio, na carteira. A 35, se possível. Afirmativo na 35, atualizada, reporta na curta final da 35, novembro acalmeu o vento no 30 graus, 089, altímetro 190 no 5. Agora na final da 35, novembro acalmeu. Domingo Bravo. Alô. Controle Salvador, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, controle, prossiga. O Vitor de Juliette, já coordenação com o tráfego aqui no através de Vera Cruz, está mantendo agora a proa de Paripa e mantendo 1.500 pés. Copiado, Vitor de Juliette, proa de Paripa, ingressar em Interlagos. É, reportar a Paripa para ingresso em Interlagos, Vitor de Juliette. Charlie Tango de forma, desça para 2.000 pés, o ajuste 105, reporte no localizador. 2.105, reportará no localizador. Controle Salvador, Guardião 01. Prossegue, Guardião 01. Comprou a Nordeste, vai manter afastamento de 12 milhas de Salvador, 500 pés. Copiado. Mantenha na escuta permanente e reporte para o retorno. Reportará. Controle Salvador, bom dia, TAM 3621, decolado, cruza 1.300 pés. Bom dia, TAM 3621, submantenha o 340, vigilância. 340, vigilância, autoriza a proa de Tael. TAM 3621, autorizada após 2.000 pés, Tael. Após 2.000 pés, voa direto, Tael, TAM 3621.